Autorizado o táxi via Índia Alfa. Quando na Charlie tornou no 8.6, o ajuste é no 013. Bom voo, tá 3155. Qual foi entendido o ajuste, 1013? Afirmativo, 1013 o ajuste, tá 3155. Índia Alfa, 18.6, 1013, obrigado. Alô, voo 781, puxa ver aqui no 4. Voo 781, coordeno com a equipe de solo que após o início do táxi do Airbus da sua retaguarda está autorizado para o chuveiro cancelamento, chame táxi. Tenso, 781. 450, informação aí. Voo 3172, boa tarde, sua identificação autorizado nível 050 de chegada Mari. 50 Mari, 150 de Web 6703, agora com o Centro Recife, 1288-3325. 1288-3325, uma boa tarde, 6703. Tarde. Tá bom, boa tarde. 180 graus, 109. Livre decolagem, o azul 705. 785, 7, informação ISC 380 para o Galeão. Boa tarde, Gono 785, aguarde a cópia, 380 Galeão. Aguardado. Sim, 490. Gente, aliás, ele mantém no zero, tá? 3, 1, 7. Condições de circuito pela direita, no 7? Afirmativo, pela direita, informa também que é ponto completo. Sim, isso é poste base pela direita, 1, 7, Alfa Vitor Juliette. Reforçará na base pela direita para 1, 7, o Alfa Vitor Juliette. 1.9.35 e a torre 1.8.6. 3.0.0.25, decola da 1.7, curva esquerda no corredor forte, mil pés. Aciona 5.4.4.4, controle 1.9.35, a cada oeste. Oscar Bravo Eco, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre 1.8.6, confirme pessoas a bordo. Dois a bordo. 3155, 517. Você? Vou só para teste de rádio, confirmo, 517, então 3155. Você? Gente, graças. Dois trabalhos para Patango, Oscar Bravo vai para acionamento. Oscar Bravo Eco, autorizado a acionar, reporte para o táxi. Reportará, Bravo Eco. Azul 4065, vem com os 36, chame controle 119.35. 1935, boa tarde, Azul 465. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 465. Na subida. Goli. Azul 4065, boa tarde, o senhor, é, contato radar na decolagem. Na saída, Goli, suba nível 320. Goli para 320. Gol no 649, agora com o Centro Recife, 288-13325. 1288-13325, gol no 649. Ala da 10, com curva direita na saída da EL, transição Blade. Transponder 5506, controle 119.35. Com 785 da Gol, autorizado para o Galeão, Antônio 14, nível 380. Decola da 10, curva direita, da El Blas, 5506, 1935, controle de saída para o Gol no 785. Gol no 785, correto, chame para o Antônio, puxa o orçamento. Chamará no gate 5, no 785 da Gol. Táxi 781, 110, a bordo, 420, Galeão. Alfa Vitor Juliette tirando base pela direita para o 97. Alfa Vitor Juliette autorizado para os pistos 97, vento 1970 graus, 1909. Pouso autorizado, pista 97, Alfa Vitor Juliette. Siga Marinho. Frequência livre para coordenação, Marinha 7062. Correio 97. Voa 781. Voa 781, ali mantém cabeceira 10. Mantenha 781. 3155, decolou os 39, chama o controle 119, decimal 35. Lá 35, boa, tá. Controle Salvador, TAM 3155, cruza 1500. TAM 3155, contato radar, saída da El, subnível 360. Top 360 da El, posso dar direto de NER? Após 2000, país autorizado da El. Da El, autorizado após 2000. Táxi, via Papai, aposto para ingresso, pista no 7. Prepara para ingresso, para Brian. Alfa Vitor Juliette, Solos 4-0, autorizado backtrack, reporte de Ivano, pista 1-7. Bravo, autorizado, ingresso, táxi via pista, reporte alinhado, cabeceiro 17, atento a Charlie 150, livrando pista. Zulu Golf, a sua identificação. Está sob contato radar, mantendo 1500 pés, Lima Zulu Golf, suba 2000 pés, Mozu Salvador no 013, Guaz Vitoração para final LS 1 pés. Azul 4065, Centro Recife, 1288-3325. 288-3325, confirma? Afirmo. Obrigado, bom dia. Bom dia. O Golf com a esquerda na proa 085, está autorizado a interceptar o localizador em forma velocidade. Sim, então mantenha após nivelar 155, confirmando. Até Duna. Controle ao gol no 075, passa 215 para 150, formação é 8. Com 075, a sua identificação, desse nível 060, chegada Mari. 060, Mari. Então 3172, redução 2109. 2109, reduzindo, 3172. Controle ao gol no 781. Gol 781, contato radar na decolagem, bom nível 380. Aqui é estendendo para o 380. Checo Delta, 30 segundos para a cópia, Manati. Pistão 7.1, 70 graus, 08 nós. Primeira decolagem, tá bom? Eu sou bem no 075. Então, 3155 agora com o centro Recife, 1288, 13325. 288, 3325, boa tarde. Boa tarde. Checo Delta, copia. Checo Delta, autorizado Manati, 500 pés, decolada 17, curva direita, corredor Axé, transponder 01107, controle 119, decimal 35 e a torre 118, decimal 6. Mas no Golf controle. Ah, você escuta? Agora está sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020. O limite será radial 310 de Salvador. 020, limite 310 de Salvador, mas no Golf. Então 3172, desça 3000 pés, do estado na 013. Prossegue para o LS em Glaze ou R9. Sim, desce para 3000, ajuste padrão, solicita a RNAV, possível. Após ITAP, Serra Vitor 366, então 3172. 366 após ITAP, 3172. Fogo no 075, prossegue na RNAV também. Copiado. Grande pista no 7. Controle com 6 barulho, no seu grupo, só gerar uma... Número 2. Então, 3172 da presença, está autorizado Serra Vitor 366, desse 2500 pés, autorizado final RNAV. Sim, Serra Vitor 366, 2500, RNAV, está 3172. Cabravanco livrou o eixo da 28. Cabravanco, chama o controle 119-35. 119-35, Bravo Eco. Controle Salvador pra passar, gosto da Bravo Eco. Lima Zulu Golfo confirmando 3000 pés. Confirme? Afirma sim. Ambrose Paripe, reposto para ingresso no corredor Interlagos, no 1500 pés, Isol Lima Zulu Golfo. Controle para passando, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco é o controle, prossiga. Decolou da 97, tu fez o cruzamento da, do eixo da 28, 1000 pés. Gente, prossegue em condições visuais. O número 1000 pés aguardando subida para o nível 085 visual. Guardando subida para o 085, Oscar Bravo Eco. 1781 no centro Recife, 1288 a primária, secundária 13325. 318, 13325. Afirmativo. confirmam. Controle, papá, papá, papá, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, controle, prossiga. Boa tarde, Valença para Salvador, acionado 0121, com 0601. Passar através de Vera Cruz, solicita a ingressão corredor Vera Cruz, para prosseguir Salvador. Sente Alfa Tango Sierra em condições visuais, no 1500 pés, reporte Paripe para ingresso no Interlagos. Reportar em Paripe para ingresso no Interlagos, eu vou. É, Alfa Controle Alfa para o Eco. Prossiga. Possibilidade de voar direto de esquema, radial 310, matando meu pés? Bravo Eco, aguarde. Bravo Eco, autorizado subida nível 085. Autorizado 085, já pode voar direto, senhora? Guardando para o direto. Controle Salvador, só mais de Delta. Passarelo 2231, na sua identificação. Desceu nível 070, chegada a mão. Identificou, descendo para o 070, chegada a mão, passarelo 2231. Beleza, por gentileza, a possibilidade de voar duna? Negativo, número 3 na aproximação para a pista 10. Afirmativo, você tem alguma velocidade recomendada, senhor? 150. Confirme? 2509. Afirmativo, 2509, 2231. Gol no 075 após etapa, vou encerrar Vitor 366, descendo 3000 pés, estado no 013. Sente, descendo para 3000, no 013, etapa, encerra Vitor 366. Gol no 075. Controle é o Papa Papa mais Eco Delta. Mike, Eco Delta, direto Manati, você segue 500 pés? É, solicite se possível 1500. Sente no 1500 pés, direto Manati, reporta 2.0 milhas fora, Mike, Eco Delta. Delta, superado esse primeiro fora. Oscar Bravo Eco da presença está autorizado direto, Sierra Novembro Uniforme, então quando possível estimar de pouso. Certo, a voz para estimar Bravo Eco. Lima Zulu Golf ingressando no corredor Interlagos. Sente Lima Zulu Golf, aguarde transferência. Aguardando. Veja no 72, passou o Serra Vitor 366, tua visão com aeródromo. Afirmo. Torre no 86. 86. Tá, chegou 674, tem 4 horas 54 minutos de autonomia, 74 a bordo, até na Confim. No 674, táxi via Juliette Alfa com a Dona Charlie, torno no 8 decimal 6, o ajuste 1013, bom voo. 13 ajuste, Juliette Alfa na Charlie 18.6, uma boa tarde, gol 674. Ano 3172, Porsche 3 milhas, cabeceira 10. Repórter A3, 1172. Salvador, Lima Azul Golf. Lima Azul Golf autorizado final do 17, reporte 3 milhas cabeceirão no 7, trem de pouso vai achar travado. Gente, vai chamar 3 milhas, Lima Azul Golf. Então 3172, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 90, vento 170, grau 08, nós, os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. Gente, livre pouso 10, 3172. Gol no 075, descendo 2500, para está autorizado a final, Renato. Autorizado a final, 2500, é o 075. Passarelo 2231, desça 3.000 pés, ajustado no 013. 3.000 pés, 1013, passarelo 2231. Três milhas, 3, 172. 172, no 70, 09, 3912. Oi, boa tarde, Gol. 674, ponto espera. Está pronto decolagem visual para a aeronave nacional. No 674, pós pouso do TAN, a curta final ali mantém, capitão 90. Pós pouso do TAN e mantém 674. Podemos ver o Golf, 4 milhas, baixada travada, observa o TAN final. Mas o Golf continua a aproximação, aguarde eles estão no 7 livre. Gente, Golf. Tá, Golf. Solo de Salvador. É o 785 da Gol, a ponte é a 5, parou o pushback acionamento. Gol no 785, autorizado, chame táxi. Leite pushback acionamento, 785 da Gol. Solo 55, livre à direita do solo. 121, décimo 9. Gente, eu livro a 219, boa tarde. Tony, boa tarde, Alfa Tanque Serra. Alfa Tanque Serra, boa tarde, reporte rotatória. Reportada na rotatória, Alfa Tanque Serra. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tem 3, não faz isso. Prossiga. Ô Salvador, faz agora, em condições visuais, após estar ingresso no corredor Interlagos, Kilo Quebec Serra. Estabilizado, Gol 1075. Agora com a torre, 1186, Gol 1075. 1076, obrigado. Tango Serra, faço um 360 pela esquerda, reporte interceptando o final do ano 7. 360 pela esquerda, reportará interceptando, reinterceptando o ano 7 do Alto Serra. Uno 674, decolou o 57, chame controle 119-2435. Boa tarde. Gol no 674. Gol no 674, contato radar na decolagem, saída gole, subanível 400. Gole 470. Trem mais travado. 1075, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 10, vento 180 graus, 10 nós, a cera deslocada 90 metros, 90 metros. Assente 01809, Gol 97. Está deslocado 90 metros, isso? Sim. Até 3835. Tá 3835, aguarde a cópia. Obrigado. Terra, Porsche interceptar final do 17, autorizado. Final é Porsche 3 milhas, 3 pontos baixar travado. Autorizado final da 17, encontrar final de 3 milhas, observando tráfego na final da 10. Pode prosseguir a descer, mano. E 223, correção 2231, descendo 2000 pés, está autorizado, ele é SC on glide, aguarde de transferência. Realmente autorizado a descer para 2000 pés, e LS 90 sem glide, 2231. Frequência livre, Mike Eco Delta. Leão 785 da Gol para o táxi, está com 133 a bordo, 4 horas na autonomia, se alternar Campinas. Romo 785, após a passagem do Airbus da TAM taxiando à direita, ingressa Juliette Alfa, quando na Charlie torre no 8 decimal 6, o ajuste no 0 ou no 3. Bom voo. Então, após a passagem do Airbus à nossa direita, está livre Juliette Alfa e Charlie, no ponto de espera, 18-6, torre Romo 785 da Gol. Estabilizando o localizador da 10 para 32231. Se a gente vai passar a duna agora com a torre 186, passaria de 2231. Passou a duna com o Kelly, vai chamar 286 para 32231. Obrigado, bom trabalho. Igualmente. Passaria do 2231, estabilizou o localizador da 10. Passaria de 2231, reporte, marca 2 time, 30 pontos, baixado travado. Informa os primeiros 90 metros fechados. Reportará passando externo, passando do 2231. Boa tarde, 1785 da Gol, ponto de espera da 10. 1785, mantém o ponto de espera da 10. Mantela, ponto de espera, 1785 da Gol. 1075, declarou o Zou 01, o solo 01, livre dele, chama o solo, 121 na sua 9. 19, livre, obrigado. Torre, Alfa Taxi, final de 3 meses, está embaixado e checado. 2231, continua a aproximação, aguarde este da 10 livre. Permitivo, continua a aproximação 2231, em prova, pode voar com o tráfego. Foi Alfa Tank Serra, final de 3 milhas, para embarcar de checar. Alfa Tank Serra, autorizado, pouso pista no 7, vento 180 graus, 10 nós. Repete a direção e velocidade, né? 180 graus, 10 nós, Alfa Tank Serra. Salvador, passarelo 2231, informa passo externo, baixo e travão. Tá 3835, aguarde só 30 segundos para a cópia, por gentileza. Obrigado. Primeiro interditado. Afirmo, 90 metros, 90 metros. Obrigado, 2231, na sua escolha. Autorizado pouso pista no 0, vento 170 graus, 08 nós. Autorizado pouso no 10, passarela 2231. Alfa Tank CA, solo ao 03, livre direito, táxi, altacional e frequência. A 3835, copia.